Bola na Rede. Ora, boa noite a todos e sejam bem-vindos ao 24º programa do Bola na Rede, o programa de debate esportivo da ESC-CFM. Esta semana temos aqui muitas novidades entre os nossos comentadores, é uma revolução autêntica. Temos o Miguel Branco a substituir o Tiago Martins pelo Benfica. Olá, Miguel. Boas, Mário, tudo bem? Tudo bem, Miguel. Pronto para este Bola na Rede? É sempre um prazer, ainda para mais agora aqui com um elemento curioso. Já lá vamos. O único elemento que se mantém cá é o Afonso Silva, pelo Sporting. Olá, Afonso. Olá, boa noite, tudo bom? Afonso, animado para este programa? Muito sinceramente. Muito sinceramente? Não. Eu sei que não. E por fim temos cá uma surpresa. É a Marta Baeta, que depois de um especial feminino está cá para representar o Porto. Olá, Marta. Olá. Eu não percebo é porque é que não estão cá as outras raparigas. Tu enganaste-me. Disseste que era outra vez um feminino. Enganei. Andei eu a ver cortes de cabelo outra vez. Ah, olha, o programa vai ser bastante diferente, mas acho que vais safar. Vamos ver. Vamos então começar com a jornada. A jornada. Ora bem, nesta jornada vou começar por ti, Miguel Branco, pelo Benfica. Benfica ganhou 3-1 ao Gil Vicente. O que é que achaste do jogo, Branco? Temos um Benfica cada vez mais moralizado para este campeonato. Mais do que isso, temos um Benfica capaz, temos um Benfica com condição exata daquilo que tem que fazer para vencer os jogos. Acho que foi um bom jogo de futebol, um jogo não muito bonito, mas bastante disputado. Surpreendente a atitude do Gil Vicente. O Gil Vicente para mim foi uma equipa com uma atitude muito positiva, é de se dar os parabéns ao Paulo Alves, tem feito um bom trabalho com um coletivo não com grandes referências técnicas e individualidades excelentes, mas com um coletivo porreiro de jogadores que trabalham, que têm uma atitude positiva e gostam de jogar futebol. Por outro lado, o Benfica, a meu ver, sentiu um bocado a falta de... Ou por outra, quando Aimar entrou no jogo, sentiu-se a diferença. Claramente, Aimar dinamizou. Foi o elemento que revolucionou o jogo do Benfica. Sim, achas sim, que valeu a vitória ao Benfica? Muito provavelmente, sim, foi um elemento-chave. Não digo que se não tivesse entrado o Benfica não ganhava o jogo, mas como foi isso que aconteceu... Ajudou a dinamizar. Ajudou, claramente. sem dúvida alguma. E assim, há algum elemento que queiras destacar para além do Aimar no jogo? Penso que Nolito fez outra vez um bom jogo. Está em subida de forma. Está em subida de forma e só demonstra que ele joga melhor quando é titular e não quando é suplente utilizado. E acho que o Jesus finalmente está a perceber isso. Em relação ao Gaetan, o que é que tens a dizer? O Gaetan está num dos piores momentos do Benfica. O Gaetan, muito provavelmente, no seu pior momento no Benfica. E acho que ele tem uma característica, e faz-me lembrar em alguns pontos o jovem e antigo jogador do Benfica, que é, gosta de jogar a bola, quando as coisas lhe correm bem, corre. Quando as coisas não lhe correm bem, desmoraliza. Pô, estava difícil. E parece que... Pronto, que se desencanta com o futebol e não tem atitude. E isso é muito feio de ver num jogador, ainda para mais a jogar numa instituição como a Benfica, chegar ali, perde a bola e depois não corre e mostra falta de atitude. Achas que o Benfica, com esta quebra de forma do Gaetan, pode condicionar o Benfica a vender o jogador no final da época, que já só havia em 30 e tal milhões por Gaetan? Não, mas não acredito que o Gaetan vai ficar nesta forma para o resto da época. Não te enganes. Achas que vai o Gaetan melhorar? É um excelente jogador de futebol e com certeza vai melhorar. O Jesus tem confiança nele e vai voltar às grandes exibições que estava anteriormente, sem dúvida alguma. Afonso, e tu, o que é que viste o jogo do Benfica? Vi as passes. E o que é que achaste do encontro? Eu acho que foi um encontro complicado para o Benfica. Houve alturas em que o jogo esteve um bocado tremido. Eu, como sportinguista, sempre tive a esperança que, pelo menos um empatezinho, o Gil Vicente conseguisse. Mas o Benfica está num momento de forma espetacular e é muito complicado alguém ganhar ao Benfica, muito menos uma equipa que luta para não descer ou para se manter no meio da tabela. Achas que neste momento o Benfica é o principal candidato a vencer o campeonato? É sim, ainda falta. Mas se continuar assim, sem perder, é óbvio que sim. Isso é mentira. Diz, Marta, diz-te tua justiça. Acho que o Benfica está a 2 pontos, não quer dizer que ganhe. Sim. 2 pontos não são nada. E depois o Benfica só ganhou ao Gil Vicente porque eu nem sei de onde é que eles são. Barcelos. São de Barcelos, Marta, são de Barcelos. Portanto, eles nem sequer devem estar na Primeira Liga. Por isso é que é fácil ganhar, até a equipa da ESC se ganhava se fosse assim. Muito bem, e achas que o Porto é capaz de ganhar o Benfica agora? Né? Claro que é. Muito bem. Afonso, vamos continuar. Tivemos um Sporting 0. Estávamos na parte do gozo, agora vais passar literalmente para a parte do gozo. Agora é o gozo a sério. O Sporting empata em Olhão, frente a um Olhanense de Sérgio Conceição, já temos as primeiras reações. É legítimo, eu também me dá vontade de rir. Pronto, 13 pontos do Benfica e este empate compromete até essas aspirações do quarto lugar, porque o Sporting neste momento é quinto classificado do campeonato. Calma. Sim. Eu acho que não compromete nem as aspirações do quarto nem do terceiro. Não estou a dizer do quarto, estou a dizer em relação ao primeiro e segundo lugar. Ah, em relação ao primeiro e ao segundo lugar... Ou há uma transformação de fundo na equipa, ou então o Sporting... Oh, Afonso, desculpa lá tarde interromper, me esqueci. Pois, exato. Ou há uma transformação de fundo e o Sporting consegue chegar ao segundo lugar, ou então limita-se a lutar pelo terceiro, pelo quarto ou pelo quinto. E a culpa é de Domingos? É sim. Eu acho que a culpa não pode ser só de uma pessoa. A culpa é do Domingos, sim. Percebeste as opções táticas dele neste jogo? Jogar com o Renato Neto. Eu não percebo as opções táticas do Domingos desde há uns jogos para cá. E posso dar alguns exemplos. Está desorientado? Tá. Primeiro, o Bojinov, antes de ter feito o que fez, contava para Domingos, e ele próprio disse que sem Wolfswinkel era ele o ponta de lança do Sporting. Assim que chega o Sebastián Ribas, o Bojinov vai para o banco e o Sebastián Ribas é titular logo no primeiro jogo que faz. O que é que acontece? O Sebastián Ribas já fez 3 jogos pelo Sporting e não tem um único remate à baliza. Sim. Para um ponta de lança, eu não vou dizer que é manifestamente pouco, é mau. Depois, a entrada do Renato Neto no jogo com o Porto, foi outra que eu critiquei. E depois parece que aquele meio campo não se consegue aguentar fiel a um núcleo de jogadores. Ou é o Daniel Carriço que joga a média defensiva, ou é o André Santos, ou é o Elias, ou é o Charles. Só falta pôr o Rui Patrício, Charles que, não que está lesionado durante 3 semanas, mais uma. E depois há essa outra aspecto, que são as lesões dos jogadores do Sporting, tem vindo a ser uma constante. O Wolfswinkel, que apesar de estar num período mais baixo de forma, continua para mim a ser o ponta de lança de caras do Sporting, lesionado. O Refren lesionou-se imenso tempo. O Rionaldo, que era titular no meio campo do Sporting, lesionado. O Refren esteve lesionado. O Charles esteve lesionado. Duas vezes? O Refren duas vezes? Tens de ter cuidado. Sim, o Refren esteve duas vezes lesionado, exatamente. E agora esteve o Ismailov e agora está o Charles. Uma cambada de coxo. Definitivamente. E em relação ao jogo, consegues destacar algum jogador do Sporting? Só um para destacar, que é o Rui Patrício. Exatamente. Eu vi há dias no jornal que o Rui Patrício já valeu 12 pontos ao Sporting. E é mau para uma equipa que se candidata ao título. Pois, e digo-te muito sinceramente, espero que o Rui Patrício no final da época saia, porque ele merece estar numa equipa que também o proteja. Ele não pode ser sozinho a levar a equipa às costas. E é o que tem acontecido, já aconteceu ano passado, já aconteceu há duas épocas. E ou o Sporting muda, ou então nós daqui a uns meses vamos ter outro treinador e vamos ter novas eleições. E coloca-te na posição de Domingos, o que é que tu fazias agora para inverter a situação? Se conseguisse inverter a situação? Escolhendo jogadores? O que tu quiseres? Assim, primeiro acho que há parece-me haver uma voz de comando naquela equipa. O que se passou com o Bojinov só se passou porque o treinador não... Já lá vamos ao caso do Bojinov. Mas pronto, podes continuar. Não, é isso. Acho que falta uma voz de comando na equipa, alguém que motive os jogadores. Falta alguém, para mim, que viva o Sporting e que mostre aos jogadores o que é o Sporting. Alguém que a direção chame para estar ao lado do Domingos. Uma referência? Exato, para estar ali para os jogadores, para lhes ensinar, para lhes dar moral. Afonso, mas isso já aconteceu no passado. Lembras-te que tiveste Pedro Barbosa no banco, já tiveste jogadores no banco e nunca... É diferente. O Pedro Barbosa gosto muito, mas não parece que seja uma pessoa capaz de motivar os jogadores. Um dos erros, para mim, foi cometido no tempo do Bettencourt foi o Sapinto ter ido embora. E vê-se o trabalho que está a fazer nos juniores do Sporting. E era Sapinto? Motivação... É Sapinto que está a falar? Era Sapinto, apesar de ele não ter a certeza absoluta que não quer, porque ele deve ter ambições de treinar um dia a equipa principal do Sporting. Mas falta ali alguém, porque o Domingos é um treinador apático, não intervém, não põe em causa as qualidades dele como treinador, mas falta ali qualquer coisa. Os jogadores precisam de mais e Domingos não sei se será o ponto que vai conseguir dar a volta à situação. Marta, Miguel, alguma coisa a acrescentar em relação ao Sporting? Para não bata mais no ceinho, isso é isso que eu peço. Não, só a opinião deles. Marta? Eu acho que se o Domingos não começa a entrar a pé juntos, vocês têm grandes hipóteses de descer de divisão. Epá, também não vamos exagerar. Ainda o falta Sporting um bocadinho, não é clube para descer de divisão. Branco, alguma coisa a acrescentar? Epá, eu gostava de dar umas considerações acerca do jogo que o Olhanense tive o prazer, não é que tenha sido um grande jogo de futebol, mas o prazer de ver. Porque o Sporting empatou De facto... Estás a ler uma notícia que... Isto não é para já. Não é para já. Ok, pronto. Não é para já, é para a notícia da semana. Ah, é para... Para a notícia da semana? É verdade, eu tenho uma notícia da semana também. Mas a notícia da semana é o moderador que faz. O moderador e os convidados, olha agora. Os convidados não têm direito à notícia da semana. Podes, diz já. Mas não vai ser agora, vai ser só daqui a um minuto. Notícia da semana sou eu que é teres vindo. Não te preocupes. É teres vindo. Acho que é. A notícia da semana. Bem, o que eu ia dizer, concordo com o Afonso, o Domingos está desorientado. O Domingos está nitidamente desorientado. É certo que as lesões não ajudam. Claramente as lesões não ajudam agora. Também não compreendo, concordo plenamente com o Afonso. O Ribas chega de jogar, teve 3 meses sem jogar a bola no Génova. E agora chega e é titular contra um jogo no Estádio Axa com o Braga. Quer dizer, para mim é um bocado falta de, pá, não sei, de adequação de um treinador que não percebe que um jogador que está há 3 meses não vai ser um jogador produtivo num jogo como este. Como esse. Também apostou em Renato Neto contra o Porto. O Renato Neto, por acaso, acho que não lhe correu mal, mas foi uma aposta que eu também digo que não é Exato. Uma aposta coerente. Não correu mal, mas imagina que corria mal. Queimavas um jogador à partida. É curioso que tive o prazer, posso dizer isto, não vou dizer muitas vezes, mas tive o prazer de estar em Alvalade nesse jogo. E foi dos jogadores do Sporting que para mim me saltou mais à vista. Foi, ok, via-se nitidamente que estava nervoso, o Renato Neto a nível de passe... Estava um pouco... Pronto, a pressão do derby é normal. Mas depois, por outro lado, a nível defensivo, limpou muito bem o meio-campo. Vem acrescentar qualidade. Acho que sim, a nível físico ele tem um grande porte e acho que é bom jogador. Agora, sinceramente, o meio-campo do Sporting não é o único problema do Sporting neste momento. Para já, eu não compreendo porque é que o Domingos não gosta do André Santos. Não compreendo. Não consigo perceber, ele pode não estar em boa forma... Pode isso tudo, mas é assim, não me venham dizer que ele não é bom jogador. Ele é um excelente jogador de futebol, um excelente trinco, com uma grande qualidade de passe, e é assim, ele também não pode jogar bem se entra e joga 10 minutos em cada jogo. Entre André Santos e Carriço, preferes André Santos? Claramente, o Carriço nunca vai ser um trinco. Aliás, o Carriço é um excelente central, que eu gosto bastante e que tem, na minha ótica, qualidades para este ano, ou já anteriormente, quando estava em melhor forma a jogar a central no Sporting, ir à Seleção Nacional é muito melhor que o Rolando, de longe, melhor que o Rolando para mim. E depois, André Santos não joga, inventa com o Carriço, que é bom a defender, mas não sabe produzir ataque, não sabe construir. Depois, o Scars, pronto, agora aleijou-se, mais um problema. O Elias... Foi um erro crasso que eu acho que o Domingos colocou, por exemplo, no jogo com o Braga, meter o Elias mais atrás, preso, completamente preso. Não é posição para o Elias. Não é posição para o Elias, claramente. E depois, no ataque, pá, não percebi. Não percebi a ideia de jogar com o Refren, com o Capel e com o Carrilho. Pois, essa da frente de ataque foi outra. Mas é isso, é que... Não percebi, é assim, tem, ok, que o Rúbio é um miúdo, tem 18 anos, mas é assim, é um ponta de lança, já se viu que marca golos na pré-época do Sporting, viu-se isso. E é assim, com certeza que marca, que tem mais capacidades de ponta de lança do que um jogador que não está habituado a jogar nessa posição, como o Carrilho ou como às vezes o Refren. E o Sporting se sente disso. Por outro lado, já agora tenho aqui uma notícia, como tu estavas a dizer. Pronto, pode por acaso foi o meu pai que me deu esta dica, que foi o Rui Patrício foi eleito por um site espanhol como o melhor guarda-redes da Europa. E ele disse-me isso no meio do jogo com o Sporting, e eu disse, pá, ele é um grande guarda-redes, mas não é de longe o melhor guarda-redes da Europa. Pode daqui a uns tempos saltar para um grande europeu e... Queres avançar o site ou tens aí deixa-me ver... Se não tiveres, não há problema. Não é um site espanhol. Não... Tenho, mas pronto, eu encontrei isto aqui no Google. Pronto, não, sim. Não vi o site. Mas, pá, não, acho isto também um bocado ridículo. Se querem que vos diga, assim, o Patrício é um excelente guarda-redes, está num momento de forma fantástico, já salvou 12 pontos ao Sporting, como tu disseste há bocado, Afonso, mas é assim, o Rui Patrício é um jovem que não tem de longe a qualidade de um, sei lá, de um Buffon, de um Cheque que agora não está bom, mas não tem de longe. Pode vir a ter, não, sem não, dúvida, não. Mas isto não faz sentido nenhum para mim. Não é o melhor da Europa, mas para mim está nos melhores da Europa. Sim. Apesar de ser muito jovem, por exemplo, o Manchester United para mim cometeu um erro entre o De Gea e o Rui Patrício. Eu tinha levado o Rui Patrício. Não sei, o De Gea é assim, estás a pensar em parâmetros diferentes, que é um campeonato espanhol em que ele é titular do Atlético de Madrid. Tudo bem, o Atlético que ultimamente não tem feito ele, ele inclusive já não é titular no Manchester. Já não é titular no Manchester. Mas vai-lhe fazer bem, vais ver que o De Gea, ou muito me engano, vai ser dos melhores guarda-redes do mundo daqui a uns anos. É provável, sim. Agora, em relação ao Sporting, é isso. Acho que o Domingos está desorientado e muito sinceramente, ele tem que começar a perceber que jogadores é que tem para as posições e deixar de inventar. Deixa-me só dizer duas coisas. Uma, o Sporting desde, vá lá, 4, 5 meses, não tem um 11 base. Pois não. A defesa, ou joga o Carriço ao lado do Oniu, que é o único que se tem mantido desde o início da temporada. É o único que não se lesiona. É o único que não se lesiona e é o único que, para mim, ainda consegue fazer alguma coisa no centro da defesa. O Rodrigues lesiona-se, depois de recuperar, salta ao Polga, entra o Rodrigues. O Insua, ora joga à extremo esquerdo, ora joga a lateral. O João Pereira é o único que se vai mantendo. E depois o meio-campo, como já disse, e o ataque, que não tem uma referência. Parece que o Domingos, desde que o Wolfswinkel se lesionou, todos os jogos têm que inventar alguma coisa. Outra, o Sporting, para o investimento que fez, tem que ter jogadores que mostrem qualidade e que, apesar das lesões, os que estão no banco ou que estão de fora, consigam fazer tão bem ou melhor dos que eram titulares. É, e terceiro, espero que o Domingos não volte a usar a arbitragem como desculpa para os maus resultados. Porque, tudo bem que temos queixas no início da época de 6 pontos que perdemos à conta da arbitragem, mas neste momento não há queixas de arbitragem e o Sporting não pode usar isso como desculpa. Jogam mal, é uma mediocridade que me assusta, mas a arbitragem não tem culpa. Afonso, diz-me só uma coisa, para terminarmos o assunto de Sporting. Achas que até que ponto é que servirá de desculpa o facto do Sporting ter um número bastante acentuado de jogadores novos esta temporada? Fala-se sempre que o Sporting está em construção, Mas se formos olhar para as plantas do Porto e do Benfica, também há muitos jogadores novos nas equipas titulares. Calma, o Sporting tem 19 jogadores novos. É uma equipa nova. Coisa que o Porto e o Benfica não. Estamos a falar de 11 bases. Uma equipa pode ter 20 jogadores novos e os outros 11. Está bem, tudo bem. Mas lá está. Uma equipa não se forma só pelo 11 titular. E os que estão de fora também contam. Agora, o Sporting está em construção. É certo. É óbvio que eu todos os anos tenho esperança que o Sporting seja campeão. E depois chega mais ou menos a esta altura e eu percebo, não vai dar. Mas este ano houve outra coisa. É que, de facto, houve motivo para ter esperança. Houve ali uma altura em que o Sporting estava realmente muito forte. Depois meteram-se as lesões. Tudo bem. Mas não pode ser desculpa. Pode ser desculpa para um Sporting não ganhar um campeonato. Não pode ser desculpa para o Sporting já estar a 11 pontos do primeiro lugar. 13. A 13 pontos do primeiro lugar. Não pode ser desculpa. Pá, os jogadores que jogam no Sporting, que é um dos grandes de Portugal, todos eles têm que ter qualidade para substituir os que porventura se podem lesionar. Se não têm qualidade, então porquê é que os contratam? Marta, vou continuar contigo. Antes de mais, vou-te só fazer uma pergunta. Achas que o Sporting ainda tem hipótese de chegar ao primeiro lugar? Não, fora de questão. Não há mesmo hipótese para o Sporting? Não. Nem sequer deve haver jogos suficientes para eles passarem à frente. Não, matematicamente ainda é possível, portanto. Sim, será sempre agora. E seria necessário que o Porto e o Benfica perdessem tudo. Isso não vai acontecer. Muito bem. Em relação ao jogo do Porto, Marta, o Porto ganhou 3-1 ao Guimarães. Sim. O que é que tens assim a dizer de relevante em relação ao jogo? Então, para já acho que o desempenho do Porto foi muito melhor do que o do Guimarães, que apesar de tudo teve a altura, e foi extremamente melhor que o do Benfica e do Sporting frente aos seus adversários. Sim. Os golos que foram marcados pelo Rolando, pelo João Montinho e pelo Reimers Rodrigues foram todos muito, muito bons golos. Sim. Sendo quando ele foi de penalti. Exatamente, o do Reimers foi de penalti. Um penalti para muito bem marcado. Há penalti, Marta? Ah, claro que há. Muito bem. Claro. E o que tens a dizer? Quando mais? É a favor do Porto, há sempre penalti. Sim, muito bem. E mais alguma coisa em relação ao Porto? Sim. Mesmo com o Hulk lesionado, que eu já tinha referido outra vez, eu gosto muito do Hulk, mas o Porto continua a ganhar, portanto não há problema. É o teu jogador favorito do Porto, o Hulk, nesta altura? Eu acho que ela vai dizer um motinho. Eu também acho que sim. Não, agora. O Afonso até... Eu gosto do Motinho. Quando se fala em Motinho, o Afonso revira os olhos. Mas... Muito bem, diz. Mas agora não gosto nenhum em especial. Eu gostava mesmo era do treinador de antes. Portanto... Pronto, mas esse já não está cá. Mais alguma coisa? Sim. Diz-me. Mas acho que é de salientar a subida de forma do Reimers Rodrigues, que sim, está muito bem, está cada vez em melhor forma. Uhum. Está a recuperar muito bem. E também a estreia do Danilo como jogador do Porto, acho que é um aspecto importante. É um bom jogador para o Porto. Sim, acho que é uma aposta forte. Muito bem. Marta, mais alguma coisa para acrescentar? Sim, eu acho que... Eu gostei muito do desempenho do Elton. Do Elton? Gostaste do Elton? Gostei. Acho que ele continua sempre a mostrar que é o melhor. É o melhor guarda-redes em Portugal? É, sem dúvida. Melhor que o Arthur e que o Rui Patrício? Sim, eu não gosto deles. Muito bem. Branco, em relação ao jogo do Porto, viste o jogo antes de mais? Não vi o jogo todo, mas vi o jogo quase todo. E o que é que achaste? Achas que temos um Porto cada vez mais forte para fazer concorrência ao Benfica? Eu acho que temos o mesmo Porto de sempre, que é um Porto cheio de ranço. Com sorte, sempre com sorte. É uma coisa impressionante. O Porto chega ao cúmulo de marcar o seu primeiro golo com um golo do Rolando, que não sabe, que ele nem três toques sabe dar, com uma bola. Um gesto técnico. E em que ele recebe a bola com o peito, vira-se para a baliza e à ponta de lança, marca um golo que eu fiquei assim. Mas espera aí, quem é que marcou este golo? O Rolando? Exatamente. Claro, depois o homem é chamado à seleção e chega lá e nem sabe dar um pontapé para a bola e a Fernando Couto, para a bola e para a bancada. Percebes? Foi um grande gol. Agora, vamos lá ver o jogo um bocadinho mais a sério. Acho que o Porto conseguiu esconder bem a ausência do Hulk. Achas que o Rames é o novo Hulk? Não é o novo Hulk, porque são jogadores diferentes. Em termos de importância, mas, no Porto. Em termos de importância, sim. O Rames está realmente, como a Marta disse, de uma forma excelente. É um miúdo novo, que tem muitas capacidades para saltar e ainda vai dar muito dinheiro ao Porto, com certeza. Foi mais uma daquelas transferências que o Pinto da Costa se lembrou de roubar ao Benfica, mas com a diferença que este até joga. Não é como a normalidade das transferências em que eles roubam os jogadores ao Benfica só para depois os emprestar. Este é mesmo joga e tudo, pronto, tudo bem. Depois, mais aspectos em relação ao jogo. Bom jogo de Moutinho. Acho que ele já não fazia um jogo tão sólido há algum tempo. E de salientar para mim um aspecto que tem, mais do que a subida de forma do Rames, tem sido muito importante no Porto, é a consolidação e a subida de forma do Fernando. Está a voltar o Fernando que nós conhecemos, que é um excelente jogador, dos melhores trinques a atuar em Portugal. É o que esteve para sair no início dessa. Ele que esteve para sair e agora voltou com a moral habitual e muito forte, muito forte. Depois, Kleber para mim continua a ser... um flop, se podemos dizer assim. É um miúdo novo, tudo bem, mas para mim, nem com 3, 4 anos de Porto... Seria Walter melhor do que Kleber? Talvez, mas acho nenhum nem outro. Eu acho que o Porto tem dinheiro, recebeu muito dinheiro com a transferência de Falcão para ir buscar um ponta-de-lança com um estatuto já definido, que marque golos e que não seja necessário colocar o Hulk a ponta-de-lança porque ele perde qualidades. Isto é nítido. Agora, pronto, fez o seu jogo. O Kleber fez o seu jogo. E acho que não foi preciso fazer muita coisa para o Porto ganhar. Ganharam na mesma. O Guimarães... eu sinto sempre a mesma coisa em relação ao Guimarães. É que jogam sempre muito mais com o Benfica e com o Sporting do que jogam contra o Porto. Não aguentam a pressão, ficam apertadinhos. Não aguentam a pressão, pois a pressão habitual do senhor Bimbo da Costa. Mas acho que nem começaram mal o jogo. Mas depois parece que com aquele golo do Rolando estagnaram e não conseguiram desenvolver o seu futebol. O Guimarães tem uma excelente equipa. E acho que tem algumas lacunas a nível do meio-campo. Acho que é um absurdo, por exemplo, o João Alves é um jogador com muita qualidade. Não, nem sequer jogar e teve Ele para sair saída, agora. Exatamente. Teve agora para sair. E depois é assim, o Nuno Assis joga bem, mas não faz uma equipa, não é? Portanto, acho que o Guimarães devia repensar algumas estratégias, apesar de ter ganho 3 jogos consecutivos até este jogo. Afonso, e para concluir, alguma coisa a acrescentar em relação ao jogo do Porto? Não, porque muito sinceramente não vi o jogo. Então, tudo concluído, vamos então avançar para a figura da semana. Figura da semana. Afonso, vou começar por ti nesta figura da semana. Quem é que tu escolheste? A minha figura da semana esta semana... Passa a redundância. Exatamente. Desta semana foi uma notícia que foi avançada no início desta semana pela RTP. Qual semana? Desta de segunda, começou a segunda-feira. Acho que a notícia saiu segunda ou terça-feira. De uma possível proposta que o Sporting recebeu por um grupo de investidores do Kuwait para comprar o Sporting. Para além dessa proposta... Há mais de outros investidores, da Arábia Saudita, da Índia e do Qatar. Fala-se que Carlos Barbosa, que é diretor da comunicação do Sporting, já teve uma reunião com o grupo de investidores indianos que comprou o Blackburn de Inglaterra. E eu pus isto na figura da semana porque, primeiro, não sei se lhe hei de chamar figura da semana, se fora de jogo da semana, e vou-te explicar porquê. Primeiro, eu espero que o Sporting continue durante muitos anos, como vocês esperam que o Porto e o Benfica continuem durante muitos anos. Mas vamos ter que perceber uma coisa. com as dívidas que os clubes têm, dificilmente eles continuarão durante muito mais anos. E a única alternativa vai ser o que muitos clubes já fizeram, que é de abrirem o capital que têm a investidores estrangeiros que possam injetar dinheiro nos clubes, que lhes possam saldar as dívidas e que possam tornar os clubes competitivos a nível não só nacional, mas como a nível europeu. Esse, para mim, é o aspecto positivo. O aspecto negativo é até que ponto é que isso pode desvirtuar um clube e a história do clube e os símbolos do clube. Se me dissessem que vem um investidor, mas continuamos com o mesmo símbolo, continuamos com o mesmo hino, continuamos com o mesmo estádio, e há uma pessoa do Sporting, verdadeiro Sportingista, que representa os interesses do Sporting através dos investidores, eu aí concordo. E para mim, num curto prazo, a única solução vai ser essa, pelo menos para o Sporting. Alguém tem que meter dinheiro no Sporting, porque senão o Sporting acaba. Achas que é uma questão de sobrevivência ou é uma questão do Sporting ser grande ou não ser grande? Não, é uma questão de sobrevivência. O Sporting é grande. Não, em termos de objetivos para o primeiro e segundo lugar. É assim, o Sporting, todas as épocas, luta para o primeiro lugar. Não, não é isso que está em questão. O que está em questão neste momento é uma questão de sobrevivência financeira. Simplesmente. E acredita que os dirigentes que estão à frente do Sporting neste momento estão com medo, porque não há dinheiro. Eles têm que inventar forma de fazer dinheiro. Eu não sei onde é que o Sporting foi buscar, no início desta época, 50 milhões de euros para investir no plantel. Não te sei dizer. Ele veio de algum lado, mas do Sporting não veio. Oh, foda-se. Desculpa interromper-te, mas não concordo. É certo que os clubes devem inúmeros milhões de euros e tudo mais ao fisco. Mas, na realidade, se formos a ver bem o cerne da questão, toda a gente precisa dos grandes clubes, toda a gente precisa do Sporting, toda a gente precisa do Benfica e toda a gente precisa do Porto. Sim, são uma marca. É óbvio. Os clubes não vão acabar. Não. De forma alguma. Não, repara, os clubes não acabam. As instituições não acabam. Deixas é de poder investir e de contratar jogadores como até agora tens feito. Assim, isso vai acabar. Porque pensa que o Sporting nos últimos anos, até esta época, tem tido essa política. Tem tido uma política de investir Sim. pouco. Pá, mas mesmo assim... E agora, investe como pouco, tu dizes, o dinheiro apareceu de algum lado. Investe pouco, mas o passivo do Sporting é mais de 350 claro, milhões. Claro. E agora temos que também ver uma coisa. Os clubes não se podem dissociar da realidade nacional nem da realidade europeia. Pá, pois não. Mas e isso, nós estamos mas numa altura... Afonso, mas isso não é em Portugal. Isso é em todo o mundo. O futebol é um mundo à parte. Está bem, mas aí é que está. Mas não é um mundo à parte. É óbvio que é um crise, mundo à parte. Onde é que houve crise no futebol? Não há. Não há. Mas na Inglaterra, se o Manchester pedir um empréstimo a um banco inglês, o banco lá há. Porque há garantias de que o vai pagar. Porque tem todo um mecanismo de suporte financeiro por trás. Agora, se o Benfica, se o Porto ou se o Sporting pedir um empréstimo ao BES, à Caixa ou ao BCP, ao Millennium, não há garantias de que os clubes vão conseguir pagar. Porque não há dinheiro. Mas não tem logo, os empréstimos que até hoje os bancos fizeram acabaram para os clubes portugueses. Não te enganes, é assim, se quiseres dizer que isso, e isso eu também sou dessa opinião, esse grupo de investidores era muito bom para o Sporting, isso não tenhas dúvidas nenhuma. Não, mas era, a nível desportivo, de claramente, é assim, tu vês o Sporting a crescer, pronto, já é grande, mas por exemplo, não ao nível do City, mas ao nível próximo, a nível como o Málaga tem feito, sim, a nível. Sim. Pá, era muito bom para o Sporting, não tenho as dúvidas disso. E também é assim, não me parece a mim que se coloque a questão de se perder pronto, o que é o Sporting. A não, mística. A mística do Sporting. Eu não, até me custa dizer isto, mas pronto. Pronto, acho que isso não se vai perder, porque um clube também põe os seus direitos em cima da mesa. É os maiores interessados são o Sporting. Mas também são os empresários. É óbvio que isso tem que estar salvaguardado. Mas repare, eu só pus esta notícia primeiro porque vi. Agora, a também notícia. É assim. Se for para o Sporting ter um. Desculpa-me interromper mais uma vez, mas se for para o Sporting ir buscar o Carlitos Tevez, aí eu estou contra. Pois. Acho que não faz sentido. Acho que não faz sentido. Mas há outra razão que me preocupa nisto tudo, e não sei se vocês têm visto, nesta última semana, mais do que uma pessoa que passou pelo Sporting a nível da administração diz que o Sporting corre um risco sério de acabar. Sim, mas isso já se diz há anos e anos e anos. Diz há anos, pois, só que o Sporting está a chegar a um ponto em que não tem retorno. O Domingos numa coisa tem razão. É que toda a gente que já esteve no Sporting diz mal do Sporting. Mas, repara, e é assim. eu critico quem está de fora e que fala mal de exibições e critica este ou aquele jogador. Agora, eu não posso criticar aqueles que sabem a real situação financeira pelo que o Sporting está a passar. E eu prefiro que me digam a verdade e que isto está mal e que o Sporting tem que arranjar alternativas do que me tirem areia para os olhos. Sim, mas eu não estou a falar só a nível financeiro, estou a falar a nível desportivo. Há muita gente... Não, sim, a nível desportivo isso é criticável, como o Domingos criticou o João Braga, o fadista, e mais o Pedreiro, que eu não sei quem é, mas que ele lá saberá. Mas que há muita gente que critica, e sempre foi assim no Sporting. Para mim faltam sportinguistas ao Sporting. É verdade, é verdade. Marta, e a tua figura da semana? A minha figura da semana é o Mourinho, porque sim. Eu acho que ele esteve muito bem com o Real em frente ao Barça. No jogo de ontem, sim. Sim, exato. E porque eu gosto muito dele, é uma coisa já antiga. É um homem extremamente sensual, não é, Marta? Para além de bom treinador... Por todo o desempenho que ele fez no Porto. Claro, claramente. Muito bem. E, Branco, para concluir, a tua figura da semana? Olha, eu acho que estive aqui um bocado indeciso, mas acho que a minha figura da semana não vai... para uma pessoa individualmente, vai para um clube que é o Gil Vicente. O Gil Vicente, para mim, pá, eu acho que isto é inédito, termos aqui um comentador a elogiar. Eu já te disse que eu sou um gajo humilde e que tu me devias trazer mais vezes, mas tu preferes o pataqueiro do Tiago, que só vem para aqui. Podes cascar nele, podes cascar. Não vou cascar mais, ouve lá, a prova dada é que ele não está cá. Exatamente. Não está cá. É sempre a mesma conversa. E vem para aqui com a ficha de jogo e com as estatísticas. É pá, vamos lá. Mas isso vê só do Tiago. Ah pá, por favor. Mas pronto. Muito bem, continua. É assim, tirando o otário, e deixa-me dizer isto, peço desculpa à SFM, mas o otário do presidente do Gil Vicente. Sim, exatamente. Que aquele gajo, nem sei como é que ainda é presidente daquele clube. Eu acho que o Gil Vicente, como disse há bocado, fez um excelente jogo e mais que isso, teve uma atitude digna de uma equipa da Primeira Liga do Futebol. Que é ir à luz e pensar assim, bem, se nós formos pôr o autocarro em frente à baliza, muito provavelmente é sermos esmagados, como têm sido todas as equipas. Então vamos jogar à bola. E foi isso que fizeram, e prova dada que foi isso que criou dificuldades ao Benfica. Iam conseguindo um empate. Iam conseguindo um empate, é verdade. E fizeram um excelente jogo. Tem o Paulo Alves, eu acho que é assim, ou muito me engano, ou vai saltar para um clube de maior dimensão nos próximos tempos. É um excelente treinador, percebe bola. Tem um jogador que era seu, que é do Braga e agora está em empréstimo, o Rodrigo Galo. É um excelente futebolista, que é rápido, tem dinâmica. E depois tem um miúdo lá na frente, o Hugo Vieira, que já teve para dar o salto muitas vezes. Se não se perder e se conseguir mostrar o seu futebol neste campeonato, é capaz de dar aí umas alegrias a algum clube maiorzinho. Muito acho bem. Eu. Tudo concluído, vamos então para o Fora de Jogo da Semana. Fora de Jogo da Semana. Marta Baeta, vamos começar por ti, pelo teu Fora de Jogo da Semana. Qual é que é? O meu Fora de Jogo foi o desempenho da equipa do Vilas Boas. Do Chelsea, sim. Agora, no último jogo, porque empatou. E eu gosto muito do Vilas Boas e ele, como sendo um homem muito sensual, muito giro... Ah, este é que é, este é que é. Este é que é. Ele não se pode dar ao luxo sequer de empatar. Achas que o Vilas Boas perdeu-se em relação ao Porto? Já está pior, hein, como treinador? Acho que está um bocadinho mais fraco. Afonso, e o teu Fora de Jogo da Semana, qual é que é? Olha, o meu Fora de Jogo da Semana, sim, tem a ver com o Gil Vicente. Tem a ver com uma coisa que o presidente do Gil Vicente disse, que espero não ser verdade. Que, aliás, tu até fizeste questão de partilhar isso através da página do Bola na Rede. Que é a promessa, ou a suposta promessa, que o novo presidente da Liga de Clubes terá feito aos clubes mais pequenos, de que este ano não iriam descer. Ninguém. Não iria descer nenhuma equipa, para assim podermos ter 18 equipas para o ano que vem. Eu digo sinceramente, eu espero que isto esteja... E o presidente do Gil Vicente, ele próprio admitiu que só votou nele. Só votou nele, precisamente por essa promessa. É qualquer coisa. Desde o caso de Mateus que ele continua... Sinceridade não lhe falta. Pois, exato. Agora... Eu espero que isto seja mentira, muito sinceramente. Porque senão vamos ter um campeonato português do deixa andar. Só lá em cima é que vai haver luta. Cá para baixo não interessa. Interessa acabar a 50 pontos do primeiro lugar, no último lugar, que para mim é a mesma coisa. Depois, se o objetivo é de facto ficar o campeonato das 8 equipas, então que deixam 2 da primeira e que subam 4 da segunda. Porque nem tira para ver se o Atlético sobe. Exato, para ver se o Atlético sobe e assim não tira competitividade ao primeiro, ou à primeira liga, e dá muito mais competitividade à Liga de Honra. E porque não haver um playoff para se decidir quem é que sobe e quem é que desce? Também pode haver o playoff, mas acho que isso ia complicar muitas coisas. Muito sinceramente, acho que ia haver era Rubens. Exato, deixa estar, metes 4 a subir e 2 a descer e acho que assim se equilibram as coisas. Muito bem. E desculpa lá, Mário, mas também tens o problema de. Que é o. Agora do nada que é sobem 4 clubes, epá, isso vai dar stress. Pois vai, mas não é preferível do que não descer nenhum. Mas podes equilibrar. É mal das duas maneiras. Mas podes equilibrar ainda mais o campeonato. Imagina 4 equipas da Liga Orangina subirem para a primeira. Podes equilibrar mais o campeonato para o ano. Podem ser equipas que não estão preparadas para a primeira divisão. Mário, está bem, mas. Ou então tem que se arranjar uma alternativa que não seja não descer ninguém da primeira liga. Então vamos aos playoffs. Oh, então vamos aos playoffs. Mas isso vai complicar as coisas. Sim, isso complica sempre. Tudo o que é novo complica. Exato. É. Miguel, e o teu fora de jogo da semana? Qual é que é? Pô, Mário, eu agradeci que não me chamasses Miguel. Branco. É uma questão só para os ouvintes se irem adaptando. Se não sabem que Miguel, quem é que é esse gajo? Explica-me lá. Miguel Branco, vá. Vamos a isso. É assim, eu sinceramente não tenho um fora de jogo da semana definido. Ai, não. E como não queria bater mais no ceguinho, e como não queria bater mais no Sporting, decidi... Mas alguém tem de ser. Alguém tem de ser, não é? Exatamente. Eu arrisco para dizer o Mourinho. Ai. O Mourinho. Mourinho é o oposto da Marta. É, e passo a explicar. Mourinho e Bojinov. E não é só desta semana, é da semana passada também. Eu sei que já comentaram o jogo da semana passada, mas eu não estive cá. E acho que... Mesmo não tendo visto o jogo ontem, do que li e dos resumos que vi, há uma coisa essencial em relação aos jogos Barça-Real. O Real joga muito... O Real, ontem, pelo que eu percebi, faz um bom jogo e empata 2-2, faz 2-2. Porquê? Porque não se descaracterizou, porque não quis... A jogar em função do Barça. Branco, vamos só parar por aí. Já vamos falar nisto, temos a notícia da semana e é exatamente sobre o jogo de ontem. Portanto, ok, então vamos pronto. Falar sobre isso. É só para dizer que é o Mourinho e já explicas porquê. E já explico porque, e também é por outra razão, porque eu não gosto dele, quer dizer, gosto dele porque é português e é um excelente treinador, mas não gosto da forma como ele às vezes fala cá para fora. Vamos então para a notícia da semana. Notícia da semana. Branco, vamos então continuar nesta notícia da semana. Vamos embora! Estávamos a falar no Barcelona-Real Madrid, na eliminatória da Taça do Rei. Continua a haver uma grande distância entre o futebol praticado pelo Barcelona e o Real Madrid. Continua a haver, acima de tudo, uma grande diferença de resultados, uma grande percentagem de vitórias para o Barcelona e muito poucas para o Real Madrid. O que é que tens a dizer do jogo de ontem? Ou se quiseres fazer um compacto da eliminatória. Da eliminatória, é assim. Eu acho que o Real tem um grande problema em relação ao Barcelona, que é a mentalidade. Sim. Não, o Real, no primeiro jogo, faz o gol de Ronaldo com um paio de pintos, assim se pode dizer, e depois passa até o final da primeira parte, fechado no meio campo, a correr desesperadamente para tentar tirar a posse de bola ao Barcelona. E isso para mim não faz sentido. O Real ontem empata 2-2 porque jogou o seu futebol. Porque não jogou em função do Barcelona, em função do nível de posse de bola, do passe do Xavi, da categoria do Messi. Jogou o Real sendo o Real. Achas que foi a melhor exibição do Real Madrid contra o Barcelona? Muita gente diz isso. Não posso dizer isso porque não vi o jogo atentamente. Mas provavelmente, porque não é qualquer equipa que vai empatar 2-2 ao campo, não, provavelmente diria que sim. E depois, como eu estava a dizer há bocado, para mim Mourinho é fora de jogo da semana, porque... Não sendo ele um grande treinador a nível de mentalidade, a nível técnico, tático, tudo, não consegue explicar aos seus jogadores que para vencer o Barcelona eles não têm que jogar contra o Barcelona, tem que ser antes disso o Real. E o Real Madrid é uma excelente equipa, das melhores do mundo, porque é que não podem ganhar o Barcelona? Para mim não faz sentido. E acho que esse é e aliás, é uma coisa que me faz confusão no Mourinho, sendo ele o melhor treinador do mundo e sendo ele o treinador que melhor comunica com os seus jogadores. Não, para mim não faz sentido nenhum. Claro, que perdendo da forma que perderam na primeira mão, ontem já era tarde. Afonso, queres acrescentar alguma coisa em relação ao jogo de ontem entre o Barcelona e o Real Madrid? Acrescento. Primeiro, os primeiros 20 minutos o Real Madrid teve 3 ou 4 oportunidades para sentenciar o jogo e falhou. Uhum. Ou por falta de capacidade ou infelicidade, não sei dizer. Depois é o jogo do Barcelona, são dominados durante a primeira parte e vão uma vez à baliza e marcam o golo. Mérito, eficácia. A segunda parte relembra-me, o Barcelona começou a ganhar, marcou no início da segunda parte o golo. Não, o Barcelona foi a ganhar 2-0 para o Niederlande. Sim, marcou o golo no final da primeira parte, exatamente. E aí o Real Madrid percebeu que tinha que, de facto, de mudar a estratégia de jogo. E, pá, e teve a sorte do Mourinho de ter tirado o Kaká, que fez um jogo muito fraco, a ter posto o Granero e conseguiu aguentar o meio campo. Teve a sorte de ter substituído, de ter posto o Benzema e ter tirado o Higuaín, que também esteve muito mal, aliás falhou duas ocasiões de golo na primeira parte, se não estou em erro. E teve sorte nas substituições, teve a sorte de ter um Ronaldo inspirado, que fez um excelente jogo, marcou um golo. Foi melhor em campo, Ronaldo? Eu acho que pelo golo, Dani Alves. Pois, o Dani Alves fez um... outro mundo. É um golão. E depois, mais uma vez, o Barcelona tem a sorte de ter a arbitragem sempre a arbitragem estar sempre do mesmo lado. E já começa a chatear um bocado. Queres falar de casos em concreto? Afonso, é assim, isso até pode ser verdade. Isso até pode ser verdade. Agora... isso nunca vai ser desculpa. Nunca vai ser desculpa para o Real não ganhar ao Barcelona. Não, mas lá está. É que porque o Real... lá está, porque se formos por aí, o Pepe, a semana passada, sim, é óbvio, para a rua e a coisa não era leve. Mas dou-te um exemplo. No jogo de ontem, para mim, é um penalti claro do Puyol sobre o Benzema, que não foi assinalado, mas claro. Não vi. E que foi na altura em que estava 2-2, se não estou em erro. Portanto, dava ao 3-2 e o Real Madrid passava para a próxima fase. Mas o que eu acho em relação à arbitragem do Barcelona é que há um medo de dar um cartão amarelo, há medo de dar um cartão vermelho. O Messi sofre um toque, levanta os braços e o árbitro assinala a falta. Eu não me esqueço das meias finais da Liga dos Campeões, na altura em que o Mourinho ainda treinava o Chelsea, se não estou em erro, que o Barcelona houve 3 penaltis a favor do Chelsea, um golo em fora de jogo, e o Barcelona vai à final da Liga dos Campeões e ganha. Acho que há, de facto, um protecionismo exagerado em relação ao Barcelona. E, na minha opinião, isso viu-se no jogo de ontem. Não estou a dizer que foi isso que fez com que o Barcelona tivesse ganho e tivesse passado à próxima fase, mas ajudou. E vem ajudado. Marta, queres acrescentar alguma coisa ao que já foi dito em relação ao jogo entre sim, o Barcelona e o Real Madrid? Eu acho que tudo o que o Mourinho decide e faz está bem feito, portanto não tenho críticas a fazer. Muito bem. E ainda queria, que eu tenho que me já ir embora, então aproveito para dizer que o Porto vai ganhar 4-1 ao Gil Vicente. Só para ser mais um que o do Benfica, é? Também. Isso é que a gente vai ver como é que elas mordem. E quero dizer ainda que vocês deviam ter eleito a figura da semana à minha pessoa por ter vindo cá aturar-vos. É verdade, muito obrigado por teres vindo aqui, Marta, representar o Porto, para não deixar o Porto sozinho. No próximo convite ao Bola da Rede, que é vir defender o Havaí. E eu vou-me embora. Está bom, Marta, muito obrigado por teres vindo. Vá, Marta, até para o ano. Ora bem, Afonso, e falando agora no caso Bojinov, que era a outra notícia da semana, primeiro que tudo, vamos falar sobre a atitude do jogador em concreto, em relação ao facto de o Sporting o castigar por essa agressão. O que é que tens a dizer? Primeiro, o marcador oficial, chamemos-lhe assim, de penaltis no Sporting é o Matias Fernandes. Quando o Matias Fernandes está em campo, ele que marca. Sim. O Bojinov chegou ontem ao Sporting. O Matias já cá está há 2-3 anos, se não estou em erro. E acho que isto tem tudo que obedecer a uma hierarquia. E não pode chegar um jogador que é mau, ainda se fosse um jogador que acrescentasse alguma coisa e que estivesse com uma motivação elevadíssima e sabia que ia marcar o penalti. Podia ter dito ao Matias, deixa-me marcar, nunca na vida empurrar um jogador que está há muito mais tempo no Sporting do que ele. Segundo, quando ele faz aquilo, eu estava em casa com os meus amigos e disse, este gajo vai falhar. E falhou. E acredita que eu nunca me enervei tanto com o Sporting, porque eu sabia que aquilo ia acontecer. Segundo, sobre a atitude do Sporting, não podia estar mais de acordo. Não achas que há uma tentativa de arranjar um bode expiatório para este insucesso? Não, eu acho que isto não é tentativa nenhuma de arranjar um bode expiatório. Há um jogador que agride de um colega de equipa. Pá, tudo bem que não lhe espetou 2 murros, mas empurrou, impediu de fazer a função que lhe competia. Achas que se fosse, por exemplo, o Elias ou o Matias a fazer o mesmo, achas que o Sporting teria a mesma atitude? Eu não sei se o Sporting teria a mesma atitude, mas esperava que o Sporting tivesse a mesma atitude. Porque não há jogadores acima de jogadores. Eles ali são todos iguais. E o treinador decide. Menos o Anaio. Pois, porque esse é... se o treinador decide que é o Matias que marca, é o Matias que marca e aí não há discussão. Agora, concordo que se tenham de tomar medidas em relação a este tipo de comportamentos. E isto é um recado para o resto dos jogadores. Não há ninguém acima do clube e não há ninguém acima do treinador. Nunca houve, nem pode haver. Foi proibido entrar na academia? Concordo. Foi proibido entrar no estádio? Concordo. Querem emprestá-lo agora até ao final da época? Não concordo. Vendam. Epá, o que é que és que eu te digo? Ele é mau. Eu há dias li uma crónica sobre o Bojinov e o título era um jogador de 25 anos que joga como se tivesse 35. O que é que aquele jogador tem feito nos últimos anos e o que é que ele veio acrescentar ao Sporting? Nada. Ele não corre, ele não finta, ele não remata, ele não cabeceia, quando remata manda a bola para a bancada topo do estádio. Pá, vendam um jogador. De certeza absoluta que não faltaram propostas do Levski de Sofia, da Fiorentina, para onde quiserem, mas vendam um jogador e vão buscar um ponto de lança em condições. Branco, há alguma coisa a acrescentar em relação a este caso? Bastantes. Qual é a tua opinião? Bastantes. Primeiro, concordo com o Afonso, é assim, o Bojinov foi bom jogador dos 17 aos 19. Exato. Porque aí ele era rápido, havia poucos jogadores naquela altura no futebol búlgaro, e ele saiu para a Itália e ele começou a jogar a bola e aí jogava bem a bola. Depois perdeu-se. Depois começou a sair à noite, começou a arranjar namoradas que saem na Playboy e começou a envolver-se em esquemas que eu não estou a acusar nada, mas aquilo é um bocado máfia búlgara. E é assim, para já, mal o Sporting disse que foi buscar o Bojinov, eu disse assim, foram buscá-lo porque é nome. Porque toda a gente conhece o Bojinov. Agora, efetivamente, o Bojinov nos últimos anos, quem é o Bojinov? Bah, teve no City. E então? Teve no City na altura em que tinha espaço para estar no City. Jogava nas reservas. É assim, o Bojinov, além de, para mim, não ser jogador para um Sporting, teve uma atitude completamente condenável. Teve uma atitude que me fez lembrar um caso entre o Katsouranis e o Luizão aos tempos no Bonfim. Sim. E que eu fui próprio dizer. Para mim eram os dois suspensos. Se bem que na altura era mais perigoso, porque o Benfica precisava dos dois. Mas era o que tinha a ser feito. Acho, por outro lado, acho correta, corretíssima a atitude que o Sporting teve. Mas tenho uma questão. Eu, o Godinho Lopes disse que sim, mas eu não sei se o Bojinov marcasse o penalti e ia ser suspenso. Aliás, tenho muitas dúvidas que isso acontecesse. Os adeptos do Sporting, em grande partida, vão dizer que sim. Mas eu... Duvido. Não, eu concordo contigo. E aí, isso aí é que eu não acredito. Aí também me fica a dúvida, porque das duas uma... Epá, e... Poderia, o que eu acho é, ele poderia levar uma reprimenda do Domingos, mas nunca ia ser suspenso. Sim, exato. O adepto de futebol, muitas das vezes, é pouco cerebrado. Principalmente quando está num estádio. E repara, ele fez aquilo em frente às claques. Em frente às claques, em frente às televisões. Às televisões. Tudo bem que ele foi assobiado, mal empurrou o Matias. Se tivesse marcado, provavelmente tinham gritado gol, batiam palmas e o Bojinov era um herói, porque claro, tudo bem, teve claro, uma atitude má, claro, mas conseguiu marcar. E nós ganhámos, e graças ao Bojinov e não sei o quê. Portanto, aí concordo contigo. Mas também, se é uma questão de justiça, acho que deveria ser castigado caso tivesse marcado, caso não tivesse marcado. Eu também acho. E também acho que, de certa forma, a meu ver, se o Domingos está longe e não consegue dizer é o Matias que marca, sai daí, o capitão tem que chegar. O João Pereira tem que intervir. Essa também foi outra falha. E essa é, para mim, uma das maiores críticas que eu tenho a fazer ao Sporting este ano. Não é que resulte ou não nas vitórias ou derrotas do Sporting, mas o João Pereira, para mim, nunca pode ser capitão. Exato. Do Sporting. Foi o que, não sei se ouviste Jordanov. Sim. Assim, não sei se ouviste Jordanov, percebo... que veio mesmo dizer a público onde é que estava o capitão do Sporting naquela altura. É assim, eu percebo que o Domingos o queira fazer é acalmar o João Pereira, se assim se possa dizer, mas ele não tem estatuto, não chegou assim há tantos anos para o Sporting, não, ao Sporting para chegar e ser capitão. O João Pereira não pode ser capitão. Há jogadores que estão há muito mais tempo no Sporting, são muito mais referências, e que numa altura daquelas têm que dizer, olha, sai daí, que é o Matias a marcar, e a assunto é encerrado. Se o Domingos estava longe, era assim que sabia. Eu não sei se vocês repararam, quando houve aquela discussão, o jogador que foi o referente, não foi? Foi o Elias. Ah, o Elias e o Scars. E o Charles, exatamente. E eu vou-te ser muito sincero. Eu dou mais um ou dois anos ao Charles, se continuar no Sporting, ele vai ser capitão do Sporting. Sim, é um jogador que tem perfil. Tem perfil de capitão. É óbvio que ele, enquanto jogador, não vai dizer ao Bojinov, não és tu que marcas, vai marcar ele. Mas pelo menos foi ali, acalmou os ânimos, e o João Pereira, que é capitão, estava afastado. E o Elias foi o próprio Elias a puxar o Matias. O Matias, percebia-se na expressão facial do Bojinov que ele não estava em si. E é assim, tudo bem que, pronto, não há desculpa para o que ele fez. O que se percebe ali é que o que ele quis fazer foi marcar o gol para ganhar motivação e para perceber, eu estou aqui, eu mereço titular mais do que o Ribas, tudo bem. Agora, não é só daqui, não é só de agora. O Bojinov, noutros jogos do Sporting, não tem estatuto nenhum e chega e bate livres. E bate livres em que a bola nem sequer passa da barreira. Exato. Não faz sentido nenhum. Bateu um livre contra o Braga nos últimos minutos em que tens Insua para bater, tens Matias. Não faz sentido. Não faz sentido. E depois a outra é que o Sporting foi buscar um jogador com longo historial de problemático. De ser problemático com jogadores, com treinadores, com colegas de equipa. Pá, foi mais um exemplo. E eu digo-te, para mim, os jogadores têm que estar todos ao mesmo nível e só há uma pessoa acima deles, é o treinador. Bojinov é um autêntico erro de casting este ano. Epá, ele é um... eu acho que ele é um erro no futebol. Desde os 20 e poucos anos, 22, já estou a ser simpático. É um claro caso de teve tudo e teve ele tudo. Era uma das grandes promessas. Teve tudo para ser um excelente jogador de futebol, mas não conseguiu, perdeu. Assim, já não vai ser agora que vai ser. É um jogador que não percebo onde é que está os médicos do Sporting, os fisioterapeutas do Sporting, os preparadores físicos. É um jogador que chegou com claro excesso de peso e continua com claro excesso de peso. E o departamento do médico do Sporting e departamento físico, médico do Sporting a nível físico, há qualquer coisa que claro, preocupa. Claro. Mandaram embora o médico do Sporting, que foi médico do Sporting durante muitos anos, e foram buscar o Gomes Pereira e foram buscar agora o Fernando Varandas, exatamente, que é um rapazito novo, não sei se tem grande experiência a nível de medicina desportiva. Mas sabes que a mim o que eu acho que está a falhar mais no Sporting não é tanto o tempo de recuperação dos jogadores. E aí isso é mais um... E o tempo de recuperação e o tempo de avaliação é mais um... Mais aquilo que o departamento médico faz. Agora, a nível físico, a nível de preparadores, estão mal. O que falta ali é um jogador que é dado como apto e se lesiona no jogo a seguir. Pois. Que aconteceu com o Refra e aconteceu com o Ismailov no jogo com o Porto. Portanto, há qualquer coisa ali que não está bem. Epá, mas é mais uma das muitas coisas a juntar num Sporting que já está ferido. Pá, e vai continuar a fazer até ao final da época? Eu espero que não. Mas tudo me leva a crer que vai. Meus senhores, vamos então avançar para a zona de apostas, que é a última rubrica do programa. Zona de apostas. Ora bem, nesta zona de apostas já não temos a Marta Baeta no estúdio, mas, meus caros, vou-vos perguntar o que é que acham. O Porto vai jogar a Barcelos, vai jogar com o Gil Vicente. Branco, a tua opinião em relação a esse jogo? Achas que o Porto vai perder pontos? Ou ainda segue invicto? E o teu telefone tocou neste momento, o que foi bastante bom para ele. O telefone! Achas que vamos ter um Porto a continuar na perseguição ao Benfica? Sinceramente, acho que sim. Acho que sim, porquê? Porque para já era aquilo que eu dizia no início do programa. Eles conseguem sempre ter alguma coisa que mete a bola lá dentro. Não sabem como, é assim há anos. Eu relembro um lance em que o Benfica está a ganhar 2-1 nas Antas há já alguns 6 ou 7 anos. E um jogador que eu acho que é assim, foi dos piorzinhos que passou no Porto, que era o Silvio Maric, num lance de bola parada, já não sei quem é a cruz, ele cabeceia, a bola bate em 3 jogadores do Benfica, bate no poste e entra. E houve, eu a partir daquele momento disse assim, eu já não acredito. É assim, é impossível. Não, o Porto é uma equipa. É impossível. Tem uma sorte que não, e depois, não explica. É assim, a verdade é que Rames está num grande momento de forma, desequilibra um jogo e resolve um jogo, o Hulk provavelmente está apto para o jogo. Não sei se ainda estará. Mas pronto. Se não estiver a Rames. Motinho, se continuar da mesma forma que. Afonso, está tudo bem contigo? Está tudo ótimo. Eu tenho um sério problema com esse jogador. Se pode dizer o nome do jogador. Chama-lhe João. O João. Exato. O João no meio campo, se calhar consegue. Se fizer o mesmo jogo, tal como o Fernando e o Difur fizeram. Penso que o Porto resolve a questão. E depois há outro problema, é que é no Norte, é em Barcelos, não é assim tão longe do Porto, e quando aquilo descamba-se, penalti, pronto, está o caso resolvido. Afonso, eu acho sinceramente que... Ah, sim, é a tua perspectiva? A minha perspectiva, mesmo de resultado, não é? Pode ser. 2-0, 2-1, 3-1, por aí. Afonso, antes de dares a tua opinião em relação ao resultado que poderá ficar, diz-me uma coisa. Achas que temos um João cada vez mais parecido com a equipa da André Villas-Boas? Mas o João, e acho que se quis elevar demasiado a questão quando foi para o Porto, o João não fez ainda nenhuma época no Porto parecida com algumas das épocas que fez no Sporting. Nem a do Villas-Boas? Nem a do Villas-Boas. O João Moutinho no Sporting era um jogador... O João... Então eu aqui a controlar. O João no Sporting era um jogador muito mais interventivo, um jogador muito mais regular, um jogador capaz de atuar em qualquer posição do meio campo. Mas cá no Porto não lhe existe isso. E que, repara, o João no tempo em que esteve no Sporting não fez um único jogo mal. Tirando na fase final da última época em que esteve no Sporting. Verdade, não fez um único jogo mal. E já fez jogos maus no Porto. Portanto, acho que não se pode comparar o Moutinho do... O João do Porto com o João do Sporting. Nós parecemos aqueles comentadores científicos da televisão que tratam os próximos jogos. Não, o João exato, hoje fiz um jogo. Portanto, o João acho que teve um problema. Foi uma dada altura da carreira, estagnou. Podia ter evoluído muito mais. Podia ter sido para o Everton. Podia ter ido para o Everton. Sporting perdeu dinheiro. Exatamente. Acho que lhe tinha feito muito bem para participar noutro campeonato. Acho que ainda vai ter hipótese, não sei se vai conseguir vingar. E falta-lhe uma coisa muito importante. Que é marcar golos. Muito bem. Afonso, vamos e então, outra coisa muito importante. Já é ser um bocadinho mais alto e um bocadinho ter um físico um bocado mais imponente. Também lhe faz falta isso, mas coitado, também não tem culpa. Mas sabes que o melhor jogador do mundo não é uma pessoa propriamente alta e com grande mas não vais comparar o João com o Messi, mano. Não, estou a dizer que o tamanho alto... O Lunel, exatamente. Afonso, e em relação ao jogo, tens um Porto a ganhar? Não, eu acho que não, acho que vai haver um empate. Vai haver empate. Acho que vai haver empate. Deixa eu ver que o Afonso tem razão. Um igual, mas também digo que o Benfica também vai perder. Eu para mim, que ganha o Sporting, empate ou... Em relação ao Sporting, o Sporting vai jogar... Vai jogar com o Beira-Mar no domingo em Alvalade, jogo que eu por acaso vou ver, não sei porquê, mas tenho bilhete à borda, só acho que mesmo assim não devia ir, mas pronto, vou sair de lá chateado. Vais-me perguntar qual é que é o resultado, não te vou dizer qual é que é o resultado, sei que o Sporting não vai ganhar. Não vai ganhar? Não vai ganhar o jogo. É para aí a primeira vez que te faz isto. É verdade, mas não vai ganhar o jogo. E não vai continuar sem ganhar. Quando é que o Sporting vai ganhar em 2012? Não sei. Não sei, mas também te digo uma coisa. Se o Sporting não ganhar este jogo, a situação do Domingos torna-se cada vez mais insustentável. Achas que o Domingos pode não acabar a época no Sporting? Sim. Estamos a 13 pontos. Se por acaso ficarmos a 16, ou se chegarmos aos 20, eu acho que algo de muito grave se vai passar. Porque os adeptos já não toleram mais. Acabou. A paciência dos adeptos do Sporting acabou. Acabou no dia 26 de março, quando houve eleições e foi uma fraude. Tudo bem. Comemos e calámos. Aceitámos um candidato que não é legítimo. Prometeu mundos e fundos. Prometeu um Sporting como os maiores da Europa. Onde é que ele está? Já o viste? Eu ainda não. Isso já foi muito falado aqui, as eleições do Sporting. Mas percebes, é para eu te dar exemplos de que a paciência dos adeptos do Sporting, neste momento, tem um pavio muito curto. Há uns anos íamos aceitando, ficamos atrás do Porto, mas ainda jogamos um futebol simpático, o Paulo Bento e não sei o quê. Pá, agora não. Acabou. Os adeptos do Sporting estão fortes e vai ter que haver mudança mais tarde ou mais cedo. E Branco, a tua opinião? Eu quero jogar a Santa Maria da Feira. Antes do Benfica, eu quero lançar aqui um desafio no Bola na Rede ao Afonso. Sabes que o Afonso já tem muitas propostas. Eu não sei se ouviste esse programa, mas o Afonso neste momento tem a proposta de que se o Djalo for para o Porto, o Afonso compra a camisola do Djalo e vai apresentá-la. Não, mas a minha aposta é fácil. Diz. Podes lançá-la. Eu quero apostar contigo, Afonso Silva, 5€, para não ser muito, como o Sporting ganha o Beira-Mar. Está bem, está apostado. Está apostado? Está apostado. Então, olha, isto não temos aqui... câmara, mas fazemos aqui um aperto de mão. Agora, a questão é, pronto, o Mário não gosta muito de mim, provavelmente eu não venho para a semana a Bola na Rede, porque o Tiago já deve poder, ou qualquer coisa do género, mas eu venho cá na mesma... Receber ou dar... Ou dar e até mandei um props para o Mário, e tudo, que ele não gosta de ter cá. Não sejas ingrato. Branco, em relação ao jogo em Santa Maria da Feira, o Benfica vai jogar ao Feirense num campo muito pequenino, que Jesus já abertou para o facto... É ser complicado. Sim, o Feirense não é má equipa. O Feirense é uma equipa que empatou com o Porto, sem Hulk, é verdade, mas empatou com o Porto na primeira volta. Quando veio jogar à Luz, na primeira jornada, não, na segunda jornada... Deixou boa imagem. Deixou boa imagem. Quanto o jogo? Mas, na Luz? Sim. 3-1. Mas chegou a estar empatado o jogo. Não, o Feirense, sim, empatado. Chegou a estar empatado o jogo. É assim, e é uma equipa que tem um conjunto de miúdos novos, como o Rosado, o Ludovic. Exato, o Ludovic é um, Ludovic é um excelente jogador, é muito rápido. Se é a Cabamba, que é o herói. Sim, e tem mais. Sim, mas avança. O Rabiola, que agora não sei se tem jogado muito, mas que também não é um mau ponta de lança. é grande. E pá, é assim, o Benfica pode ter dificuldades. Eu arrisco-me a dizer, se o Benfica não marca e não se distancia, e da mesma forma como não fez com o Gil Vicente, não vai ser igual, porque não estamos a jogar na luz, não temos os adeptos a puxar o jogo inteiro. Por falar em adeptos, soubeste da história dos Diabos Vermelhos, da claque dos Diabos Vermelhos? Não. Que vieram a público manifestar-se contra o preço dos bilhetes porque a direção do Feirense está a fazer os preços mínimos de 25€. E vieram-se assim, manifestar contra eles. E que não iam comparecer assim, no estádio. Eu não quero ser mau, mas os Diabos também estarem lá ou não estarem é igual. Porque se nós formos bem, eles na luz são 20 ou 30. No último jogo tinha uma tarja a dizer a brilhante minoria. Os Diabos já foram a melhor claque do Benfica, a grande claque do Benfica, mas morreram. Agora é os No Name que enchem uma bancada, basicamente. Portanto, é assim, é claro que é um absurdo o preço mínimo ser 25€. Mas mesmo assim, eu digo que vai estar muito mais gente do Benfica que do Feirense. Acredita. E em relação ao jogo, era o que eu estava a dizer. Se o Benfica não resolve o jogo cedo, se deixa andar, a questão pode complicar-se. Ao contrário do que o Afonso estava a dizer, eu acho que o Benfica... Aliás, tenho a certeza que o Benfica vai ganhar o jogo, porque não pode acontecer de outra coisa. O Benfica tem que ganhar um jogo e vai ganhar um jogo, para mim, por 3-0. 3-0. Ou 3-0, 3-1, porque o Benfica gosta sempre de ser um golinho. Com um golinho de Cardoso, que ele gosta sempre de participar na brincadeira. E um jogador que, mesmo se não marcar, vai ser dos melhores em campos, com certeza, o Rodrigo. Está numa forma formidável, formidável. O Sporting joga com quem? Vai jogar Rodrigo ou Aymar? Agora só por curiosidade. Porque isto agora é uma dúvida que... Se o Aymar estiver apto, vai jogar. Se o Aymar estiver a 100%, Rodrigo. Vai jogar. Não sei. Não sei se sai Rodrigo, mas é assim, o Cardoso não sai, obviamente. Por isso mesmo. Mas também já viu os dois fazer coisas malucas. Já viu os dois pôr o Rodrigo à ala, coisas deste género. E não é que eu seja apologista disto. Mas o Rodrigo, começando a titular, começando no banco, é um excelente jogador e vai com certeza ser dos melhores. Não tenho dúvidas disso. Muito bem. Vamos então concluir o programa. Mas espera aí, eu dei alguma aposta para o Sporting. Para o Sporting, pá. Ah, podes dar. Ah, por acaso, eu já dei. Eu deduzi que aquele aperto não fosse a vitória sim, do Sporting. Sim, é a vitória do Sporting com um golo, deixa-me pensar, com... Isto não entra na aposta. Sim. Mas golo de... Elias. Muito bem. A surpreender. O Afonso aposta no empate, não é? O Balboa não está a jogar, para não. Está na cana. O Balboa está na cana. Ah, o Balboa marcou o melhor gol da carreira dele. Marcou um grande gol pela Guiné Equatorial, que já venceu e está à prova. Exatamente. Angola é hoje, para os quartos. Exatamente. O Balboa marcou o primeiro gol da cana. Exatamente. Pela Guiné Equatorial. Ainda vai dar dinheiro ao Beira-Mar, vamos ver. Vamos ver se não vai dar dinheiro. O Balboa, eu acho que o Pinto da Costa, se calhar... Mas agora quero-vos dizer uma coisa. Se ele sai, por exemplo, do Beira-Mar para o Porto, ou, pronto, estamos a falar num cenário quase impossível, mas eu já vi coisas muito, muito estranhas. Ou para um Braga, uma coisa assim, eu garanto, se o Balboa vai jogar à bola como vocês nunca viram. Acreditem no que eu estou a dizer. Quem acreditem. Sabe? É possível. Ora bem, vamos concluir então este Bola na Rede. O 24º. Foi um gosto ter aqui o Miguel Branco. Ao contrário do que eu penso, foi um gosto, Miguel. Afonso, também... Mário, é assim, eu sei, a verdade é esta, é que se o Tiago para a semana puder, já não vem cá. Vamos alternando, não podes ir alternando. Então. Agora, também te digo, eu não tenho estatísticas, mas sei mais de futebol do que ele. Então, olha, um dia vamos fazer aí um concurso? Um quiz. Então faz. Não é entre os dois, quando vi todos da bola na rede que eu ganho. Vamos fazer um quiz. Olha, está prometido, um dia fazemos um quiz aí no Bola na Rede. Boa ideia, sim, senhor. E logo vemos quem é a pessoa que percebe mais. Se calhar é o moderador. Se calhar não é. Uma palavra de apreço para o Sporting e ganha o jogo. Obrigado. Afonso, obrigado por teres vindo. Obrigado. A Marta não está cá já, mas um obrigado também para ela por se ter disponibilizado. Grande Marta. Para representar o Porto, que isto em época de férias, em época de exames, não há ninguém do Porto aqui na Escola Superior de Comunicação Social. E pronto, vamos concluir então. Até para a semana, para mais um Bola na Rede. Bola na Rede.